me dá um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. Toquem o meu coração, façam a revolução. Já no ar, nas ondas do rádio, nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar.